Você vai comigo aonde eu for. Você vai bem se vem comigo. Serei teu amigo e teu bem. Fica bem, mas fica só comigo. Você vai comigo aonde eu for. Você vai bem se vem comigo. Serei teu amigo e teu bem. Fica bem, mas fica só comigo. Quando o sol se vai, a lua amarela fica colada no céu, cheio de estrelas. Se essa lua fosse minha, ninguém chegava perto dela, a não ser eu e você. Eu pagava pra ver nós dois num cavalo. Brasa da boca de um dragão. Brasa da boca de um dragão.